desistir. Mas com fé eu nadarei e não me afogarei. Jesus não vai deixar. É grande a minha luta, mas Ele está comigo. Nas sombras de cima, eu sei que você pode. Aquele que...